Salve, coelhada! Decadentes número 242. Mais uma grande entrevista às quartas-feiras com as personalidades mais importantes da história do América. E essa noite a gente tem uma honra imensa em receber uma das maiores personalidades, talvez aí, talvez comparável somente ao Afonsinho, né? O doutor Afonso Celso Raso, que também nos brindou com a presença dele num programa anterior. Ele, José Flávio Lana Drummond. Boa noite, doutor José Flávio. Estão aqui comigo essa noite os culpados de sempre. E o senhor poderia dar o seu boa noite para o torcedor americano? Bem-vindo a essa casa de americanos. Alô? Alô? Estamos chovendo. Desculpa. Está ouvindo? Mas eu não estou vendo a minha imagem. Minha imagem está com vocês aí? Sim, sim. Estamos vendo. Alô? Sim, estamos vendo. Pode falar. A minha imagem não está aparecendo aqui. Agora. Gente, em primeiro lugar, boa noite a todos. Eu gostaria de agradecer essa oportunidade que vocês estão me dando para dirigir a torcida, especialmente a torcida americana. É muito importante a gente contar um pouquinho da história do América, porque eu sempre, às vezes, quando eu encontro com o Olímpio, a gente sempre fala, gente, aproveitar que tem algumas pessoas que estão vivas e que conhecem a história do América, e a gente tem que escrever, porque senão, daqui uns dias, desaparece isso. E eu fico satisfeito de vocês terem um programa desse, e agora vocês vão recuperar essa história do América, ouvindo cada pessoa que teve uma participação no América. Porque isso, eu comparo isso aí, tipo, por exemplo, filho feio, todo mundo tem um ditado que fala que filho feio não tem pai. Mas, às vezes, quando aparece um menino muito bonito, sempre pode aparecer alguns pais adotivos. E é normal, às vezes, a gente participar de um grupo de pessoas, americanos e, às vezes, não americanos, e que fala assim, fulano de tal diz que teve uma participação muito grande, por exemplo, na construção do CT do América. A gente que viveu sabe perfeitamente quais foram as pessoas importantes naquela construção, e essa pessoa, às vezes, nunca participou. Então, fica difícil. A gente fica satisfeito da gente ter um programa desse para a história da América impactar. É muito importante. Pois não? A honra é nossa em que vocês possam participar com a gente e nos contar essas histórias, né? Eu sempre costumo dizer que essa nossa série de lives, ela está sendo histórica, porque vai permitir que muita gente conheça o que foi realmente a história do América, da boca de quem viveu e de quem fez a história, né? Eu vou começar, então, perguntando. Eu gostaria que o senhor contasse para a gente da onde vem a sua americanidade, a sua família, a sua vida como torcedor e depois como dirigente. Como é que foi? Como é que o senhor se tornou americano? Eu não estou conseguindo escutar. O senhor está me escutando agora? Alô? Alô? Alô? O senhor está me escutando? Alô? Ah, parece que travou, né? Travou? Aí ou aqui? Não, agora estou ouvindo novamente. Ah, agora sim. Está me ouvindo agora? Então tá bom. Eu estava perguntando ao senhor sobre a sua história como torcedor e como dirigente. Como é que o senhor se tornou americano? Em 1960, eu vim de Ponte Nova para Belo Horizonte e nós mudamos aqui para próximo do Colégio Arnal, consequentemente próximo da Alameda. Então, a gente começou a frequentar o América, entendeu? Eu comecei a frequentar o América e eu era jogador de futebol de salão do Olímpio, depois me transferi para o América, onde eu fui sócio-atleta. E lá na Alameda, ela tinha o estádio, onde se fazia os jogos do profissional, do aspirante e do juvenil, que na época ia até juvenil. Tinha aquela parte aquática e tinha também a quadra de futebol de salão, onde o América tinha um time principal muito bom de futebol de salão, que disputou até algumas partidas sul-americanas. E eu comecei a viver o América, conhecer os jogadores do América. Pelo dia, eu era muito amigo do Celso Garcia, que era um americano doente, tinha uma ótica lá na Rua da Bahia. Ele me fez um convite para eu ser conselheiro do América. Então, eu fui talvez um dos conselheiros mais novos do América. Eu, com menos de 30 anos, eu era conselheiro do América. Quando o América foi vendido, a Alameda, nós não tínhamos local de reunião, realizamos muitas reuniões lá no Colégio Santo Antônio, com participação do Freire Stitt. E essa história. Eu venho de uma família de 7 irmãos americanos, mais ou menos 20 sobrinhos, todos americanos, e provavelmente de bisneto, um monte aí, que eu acho que está todo mundo até hoje americano. Então, essa é a minha história do América. Entendeu? O bom é que o senhor está conseguindo formar a família enquanto americano, né? Isso está difícil, né? Fazer um menino americano hoje em dia é difícil. Alô? Alô? Agora escutando. Ah, tá. Eu falei que fazer uma família americana hoje só está de parabéns, viu? Porque realmente não está fácil pegar meninada para ser americano, viu? Todos os meus filhos foram criados entrando com os jogadores na frente do time. Ó, o doutor Zé Flávio caiu. Vamos aguardar que a Letícia, filha dele, está nos ajudando, né, Letícia? Deve estar ouvindo a gente também. Vai ajudar. É, mas ô Jairo, Oi. enquanto ele não volta aí, você falou que tá difícil formar americano. Na verdade, até melhorou, né, rapaz? Você pensar uns anos atrás, tava bem mais difícil, É, né? verdade. Na nossa época era mais difícil formar um Era americano. mais difícil. Hoje a América tá mais em evidência, né? É verdade. Agora, é engraçado aqui no programa, né? Outro dia eu ouvi um programa vocês falando isso, que eu não estava no dia, e todos os titulares do Decadentes aqui, nenhum era de família americana. Sim. É o contrário da história. A americanidade surgiu realmente do nada. É, mas teve, eu não me recordo aqui agora quem, mas teve um que também foi assim. Ele chegou aqui em Belo Horizonte e se encantou pelo América e virou um torcedor do América, Sim. né? Eu também não Isso é lembro. bem, bem legal. Essas histórias são muito legais. Meu pai mesmo, ele virou americano porque ele chegou em Belo Horizonte e um amigo dele trabalhava no Mercado Central, era chapa lá, e um amigo dele convidou ele para ir no Atlético América. E chegou lá, ficou tirando onda, que não sei o quê, que ia ser um arraso e tal. Meu pai foi ficando com raiva daquilo. Falava, vou torcer para esse outro time, só de raiva. Porque esses caras estão tirando muita onda. E aí meu pai virou americano. Mas no interior era mais difícil. Meu pai no interior não acompanhava É, futebol. na verdade, o meu pai, por exemplo, meu pai é flamenguista. Meu pai, a gente é de uma cidade aqui do interior. É, se você for pensar, 20, 30 anos atrás, o sinal da TV é do Rio, né? Então não tinha informações dos times de Minas Gerais. É, então meu pai, quando veio pra cá, continuou flamenguista e tal. E é um negócio que eu nunca quis para mim. Sempre é, não. Como eu gosto muito de futebol, eu gosto de ver futebol, eu gosto de jogar futebol. E aí acabou que falei assim: ah, tem que ser o América mesmo. Então vamos nessa. Isso é uma cachaça, né? Você bebe uma vez, fica viciado nessa porra e vambora pra essa loucura toda. Doutor José Flávio está nos brindando novamente com a presença. Alô? Estamos Alô? ouvindo? O senhor voltou. Estamos te ouvindo. Estamos te Deixa eu ouvindo. pôr minha câmera aqui para ele me ver. Está nos vendo? Nos ouvindo? Não, parece que está travado lá dele. É, tá no, nos vendo, nos Livre. ouvindo? Boa tarde. Estamos te ouvindo. Estamos te ouvindo. Caiu de Caiu novo. novamente, é. Mas é realmente. É uma Olha, coisa. nós temos uma foto nova de fundo, que danadinho. Você viu? Olha só, inovando, que coisa isso. Não é? Essa foto é sensacional, cara. É lindona Essas mesmo. fotos, né, na verdade, são três, são muito bonitas. Mas hoje em dia também, não, talvez até eu fique estranho, mas com esse negócio de drone. Está nos ouvindo? Agora estou. Ah, beleza! Show de Desculpa, bola! eu tenho que chamar a Letícia aqui para dar um suporte, porque eu confesso que eu tenho muita dificuldade nessa parte de Eu já conversa. agradeci aqui no programa, inclusive, já, o suporte técnico da Letícia aí, viu, Letícia? Muito mais uma Vocês vez, fizeram obrigado. alguma pergunta? Eu não. Não, na verdade, eu ia só comentar sobre a questão da família americana e ia mostrar alguns comentários, né, de algumas pessoas aqui na internet. É, por exemplo, Zé Alves Aguiar, nosso parceiro aqui, né? Boa noite, grande José Flávio Lana Drummond, salve. A Lili Santos. José Flávio precisa assumir as categorias de base do Coelho, ele tem visão. Devia, né? Uma história da América. O Marcos Neto está aqui mandando um salve, salve. O usuário Detaiuia 18, o América deve tudo ao Zé Flávio. O pessoal da Barra Una, boa noite, senhores, decadentes, senhor José Flávio. Presença ilustríssima aqui, doutor Afonso Celso Raso. Zé Flávio é das mais importantes figuras do América. Em certa época, ele e o saudoso Magno Livre foram o Pelé e o Garrincha da nossa história. Realmente uma dupla boa. O Alexandra Coimbra Barcelos, boa noite, Zé Flávio. Márcio Oliveira, muito importante na vida da americana. O Samuel Rodrigues está aqui falando bacana demais. O Geraldo que está aqui mandando um abraço, perguntando sobre o Planeta América. Daqui a pouquinho nós vamos perguntar ao doutor Zé Flávio o que ele pensa, né, sobre o Planeta América, né? Eu vou passar a pergunta hoje ao Thales. Thales, você quer fazer uma pergunta? Quero sim. Primeiro, boa noite. Boa noite. É um prazer. Além de ser um prazer, é muito emocionante ter o senhor aqui com a gente para contar as histórias. É, a gente chega até a ficar sem voz para falar. Mas a minha pergunta é até sobre o CT, sobre o Lana Drummond. Na verdade, é o grande marco da nossa história, né? E que também talvez tenha sido a nossa virada de chave ali, foi ele. Conta pra gente um pouco como é que deu a história desse CT, desde quando ele foi idealizado por vocês até a sua inauguração. Conta pra gente um pouquinho do CT. A gente tem que voltar um pouquinho atrás. Na época, o América, quando vendeu a Alameda, ele ficou sem local de treinamento. Então, ele vivia de favores. Tinha época que ele treinava lá na Ica, as traves eles eram colocadas depois que os cavalos faziam os exercícios. O América treinava em Pedro Povo, treinava também lá em Mucambeiro. Eu lembro, inclusive, uma vez eu fui no Mucambeiro, acompanhando o América, treinamento do América. O time do Fluminense do Mucambeiro estava treinando e o jogador do América aguardando para treinar, muitas vezes uns pés de goiaba, comendo goiaba para depois de treinar. Então aquilo ali é uma coisa que sempre marcou a gente do América. E eu sempre imaginei o seguinte: o América não tem time porque tem torcida. Não tem torcida porque não tem time. Agora não tem time porque não tem local para treinar. Se ele tiver um local para treinar, ele faz time, faz torcida e ganha campeonato e vai ganhar. E uma ocasião, o Afonso Soares é meu advogado, nós viemos de Ouro Preto, e nós paramos no Trevo de Amarantina para comer um sanduíche, pão com linguiça. E aí o Afonso, não sei por que cargas d'água, tirou a agenda dele e falou assim: o América hoje faz um ano que perdeu o seu centro de treinamento. Lá estiveram Rui da Costa Val, Magno, fulano, mas não chegamos a um acordo. Aí eu falei com o Afonso, o que é isso? Aí um terreno de minhas primas, e daria um centro de treinamento para o América muito bom. Ah, vamos dar uma olhada lá nessa manhã. Aí eu tinha um funcionário que trabalhava comigo, que chamou Henrique Fizera, que participou também de pós-negociações. Então são três pessoas que podem falar sobre o centro de treinamento da América: Afonso Celso Alves, eu e o Henrique. São as três pessoas que conhecem realmente a história do América. E nós fomos lá no dia seguinte, olhamos o terreno, achamos interessante e começamos a negociação com a família do Primos Afonso. Eu comprei esses primeiros 28 mil metros quadrados que estavam na posse dela e eles falaram que tinham vendido os outros 28 mil metros para uma imobiliária chamada Imobiliária NAB. E aí, nosso compromisso primeiro, os 28 mil metros, voltando ao assunto, e eles, o América começou a fazer um projeto. Aí o Afonso chamou o Humberto Montijo, que é um arquiteto, ele esboçou o campo e viu que lá dava dois campos, um campo muito bom, um campo menorzinho. Não tava, porque tinha vestiário, tinha tudo, não dava para comprar. Essa negociação, ela foi feita diretamente comigo, com o Henrique e o Afonso, e com a prima do Afonso. E aí o Afonso pegou e falou: não, mas precisamos comprar mais a outra área. Aí nós fomos lá no Imobiliário Nave e o cara pediu o dobro do preço. Aí o Afonso falou assim: ó, vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma divisão de lotes e nós vamos vender lotes para diversos americanos e vamos completar. Aí pelo menos a gente ter dois campos bons. Aí nós, numa segunda-feira seguinte, eu lembro que eu fui lá com o Henrique, lá na Imobiliária Nave, conseguimos acertar um valor de venda, de compra, desculpa, pra, no terreno. E aí acende a luz, vamos ver. Nós compramos esse terreno, e aí o Afonso pegou, me chamou à noite lá na sede, falou assim: rapaz, eu queria dividir essas áreas aqui, eu sei que você já deu para nós os 28 mil metros quadrados, mas quem sabe você agora quer comprar algum lote? Eu falei: não, Afonso, não precisa não, que nós fomos lá hoje, e nós já fechamos com o pessoal da Imobiliária NAS, a compra do restante do lote. Peraí, Pedro. Esse é o meu neto chegando. Oi, Pedro. Então, esse terreno, ele foi todo adquirido por mim. Na época, o Afonso assinou como presidente do América. O terreno saiu em nome do América. Eu e o Henrique fomos fiadores, entendeu? E o Afonso falou assim: olha, não pode nada dar errado não, porque o América não tem como assumir isso. Então, nós compramos 56 mil metros quadrados. Desculpa, 46 mil metros quadrados. Né? Aí, a prima do Afonso ficou com uma outra áreazinha de 10 mil metros atrás do Zamora. Aí, nós voltamos a fazer uma negociação com ela, compramos esse terreno. Então, esse terreno são 56 mil metros quadrados. Ele foi adquirido e doado pelo América. A escritura passou diretamente em nome do América. Sendo que o América não gastou absolutamente nada. Agora, com respeito à construção, foi uma coisa interessante. Nós contratamos a Salum Construções para fazer o serviço de terraplanagem. E o meu irmão, que é uma construtora, Ferreira Drummond, foi responsável pela construção da parte civil. E como que o América ia construir isso? Então, nós bolamos. Pouca gente no América sabe disso, que talvez o América, eu tenho certeza que de Minas Gerais, foi o primeiro clube a ter um patrocinador na camisa. E tem quase que certeza absoluta que foi o primeiro clube do Brasil a estampar na camisa dele um patrocinador. Eu era dono da Clidec. Então, eu coloquei na camisa do América um patrocínio Clidec, uma forma para passar dinheiro para o América. Então, é interessante. Hoje, você faz um patrocinador, você pega, olha, eu vou pagar 12 parcelas de tanto. No caso do América, não tinha valor mensal estipulado, não. Aquilo que consumisse no mês era o valor do patrocínio. O América emitia uma nota fiscal pública, a Clidec jogava o dinheiro no América, o América fazia os pagamentos. Então, foi uma história interessante. E Praticamente um assim, patrocínio. eu lembro perfeitamente que à noite, quando o Afonso me chamou lá e eu falei com ele que nós tínhamos adquirido a outra parte da imobiliária NASA, ele pegou nesse papel que eu tenho guardado até hoje, onde tem uns 20 ou 25 lotes separados com o nome de fulano, fulano, fulano, fulano. Ele, com a mão dele, com a caneta dele, escreveu sem treinamento, falando do nome. Então, muita gente não sabe nem o porquê do nome, mas foi dado pelo presidente Afonso Celso Chagas nessa época. E outro dia, comentando com o Jairo, eu acho que foi com o Jairo, no dia da inauguração do CT do América, eu achei uma coisa que me marcou, assim, violentamente. Foi o América faz aniversário dia 29 de abril, logo depois da Semana Santa. E o Frei Aristides, que celebrou a missa, esse é fantástico, uma história do América maravilhosa. Quantas e quantas vezes ele pegou dinheiro do Colégio Santo Antônio e emprestava para o América e nós tínhamos que juntar dinheiro no final do ano para pagar pelo repouso de caixa do Colégio Santo Antônio, entendeu? Então, são coisas que acontecem e que a gente não pode deixar de lembrar dessas pessoas. Mas o Frei Aristides falou o seguinte, gente, na semana passada nós comemoramos a ressurreição de Cristo, foi a Semana Santa. Hoje nós temos uma graça de estarmos aqui hoje comemorando a ressurreição do América. Isso me marcou assim grandemente, porque foi uma coisa tão bacana. Eu acho que o pontapé inicial do América foi na década de 90, quando o América começou a ganhar título, a fazer base, ser campeão, Copa do Estado de São Paulo, e a partir daí o patamar do América. Muitos jogadores que não queriam treinar, jogar no América, passaram a enxergar o América de uma forma diferente. E nessa inauguração tem fatos interessantes. Por exemplo, vou citar um exemplo: Emanuel Carneiro, da Rádio Itatiaia. Você falou assim, ah, já me chamaram para ver terreno do América, quando que o América ia fazer campo. Vocês me falam que na próxima vez que o América for mostrar algum centro de treinamento, vocês me falam que eu vou com capa, com bota e com chapéu, para não pegar carrapato e para não pegar picão. E no dia da inauguração, o pessoal da Itatiaia estava cobrindo, eu chamei meu irmão ele, peguei para ele uma caixa grande, lá dentro tinha uma capa, tinha um chapéu, tinha uma bota, que você pega, por favor, para o meu Carneiro, estava com ele para brincar, entendeu? Conheci o centro de treinamento da América. Alguns americanos, tipo o próprio Paulo Afonso e o próprio o Gosling, Wilson Gosling, saudoso Wilson Gosling, falou assim, ah, o dia que esse treinamento ficar pronto, vocês guardam pedaço aqui, um candeeiro de grão para mim, que eu vou passar todo. E no dia nós guardamos lá um candeeirinho, e falando disso, embora. Uma força aqui, por favor, pode me passar. Mas vocês estavam sem credibilidade, hein? Ninguém acreditou. A credibilidade estava baixa, hein? Eu não imaginava que o América pudesse comprar o terreno. Ele recebeu doado. Como que ia construir? Ele recebeu a construção do CT através de uma ideia que surgiu do patrocínio. Essa ideia é bacana. E as pessoas olharem a camisa do América com o Clidex, você vê que é um nome enorme. Era um quadradão aqui na frente, que o Clidex não tinha parâmetro. Não tinha nem marca para isso, entendeu? Aí Eu tenho saiu. duas camisas escrito Clidec que eu guardo com carinho aqui, viu? Na minha coleção, viu? Exatamente. Você vê o tamanho, olha o tamanho do Clidex. É grande mesmo. Não, né? Então, esse aí foi uma história, por exemplo, interessante, porque começou comigo com o Francinho, e o Henrique foi um cara que participou da negociação com o Jota Naves, com o Jota Naves, não, com a Imobiliária Naves, com os parentes do Francinho, e durante a obra foi muito importante para nós. Conseguimos inaugurar o CT, depois da inauguração do CT, logo, nós estamos falando foi em 89, então nós temos que 31 anos, sofreram reformas. O Salum fez grandes reformas lá no CT, ampliou os vestiários, ampliou a parte do segundo andar, veio o pessoal na Copa do Mundo, a seleção francesa, construiu do outro lado lá uma ala grande. Então, todo mundo passou por América depois disso, andou, tendo uma participação muito grande. O Salum também fez o campo principal com a grama igual da Independência, colocou dreno, muito importante. Tem que dar continuidade, porque senão acaba, entendeu? Que Essa é a história. história do CT, entendeu? Que história. E eu fico à vontade, porque eu tenho até hoje guardado as notas promissórias assinadas pelo América, pelo Afonso, e a balista era eu e o Henrique. Eu tinha essas promissórias todinhas. E a gente falou assim, pô, será que foi o Zé Flávio que comprou esse terreno? E por que que ele foi? Porque a coisa deu na gente essa vontade, entendeu? E eu lembro, na pedra fundamental do América, está até lá hoje, quem for visitar lá, ver, e lá também tem essa pedra fundamental, ela foi encerrada pela minha mãe e pelo Gosling. Eu lembro o Gosling muito emotivo, E ele tremendo e chorando. Isso marcou muito a choradeira do Godfrey naquele momento, descerrando aquela placa. Foi muito, muito interessante. É impressionante. Eu particularmente sou uma pessoa que me sinto em casa naquele CT, assim como me sinto em casa no Independência. Parece que essa coisa que o América provoca na gente, né? A gente não é mais. Independência tem uma história, só de Independência, é uma história interessante, porque o 7 de setembro, a vida inteira foi dirigido pela família Sampaio. E o Emanuel Sampaio, um dos filhos do Raimundo Sampaio, era meu cliente na Fidesz, e um dia ele levou a filha dele para tratar de dente e estava conversando comigo, tomando um café, e falou comigo assim: ó, nós fomos incomodados com o governo assumiu que ia fazer para nós um parque esportivo, com piscina, com tudo, e não construiu nada. Falar que nós tínhamos direito a duas vezes por semana treinar lá no estádio, o pessoal da dengue, de vez em quando manda ônibus, de vez em quando não tem ônibus, vai o pessoal de caminhão treinar lá no, na, na universidade, entendeu? Isso aí está muito ruim. Aí chamei o Afonso e o Emanuel era irmão do Natinho. O Natinho era presidente e o Emanuel presidente do Conselho Deliberativo. O Mário era presidente do América, eu vice-presidente, e o Afonso patrão do América. Aí eu chamei o Afonso e falei: Afonso, vamos voltar, vamos começar agora com o Emanuel direito, vamos tocando isso para frente. Então, nós conseguimos fazer um acordo técnico-financeiro com o 7 de setembro, com um prazo de 30 anos, e nesse acordo dizia o seguinte: caso o América conseguisse a rescisão do comodato do Estádio Independência com o 7 de setembro, o América teria direito a fazer todos os jogos e ali seria praticamente a casa do América. O 7 teria dois bares, administraria dois bares, teria 5% de toda a arrecadação que houvesse no Estado. A proposta é muito melhor que o governo deu para o 7 de setembro. E aí, nós conseguimos assinar isso. Daí, precisava de quê? Fazer com que o governo rescindisse esse contrato. É onde eu tenho outras pessoas que a gente não pode esquecer, principalmente, por exemplo, o Paulo Afonso. O Paulo Afonso fazia caminhada lá na Bandeirantes, 5 horas da manhã, e o Nilton Cardoso fazia caminhada lá. Então, o Paulo Afonso era o Nilton. E o Paulo Afonso e o Nilton já se conheciam há muito tempo. E o Nilton foi a pessoa que, na época do Paulo Afonso, conseguiu passar o Vale Verde para o América. O Nilton Cardoso foi diretor de futebol da América e o Vale Verde passou para o América ser administrado. E o Paulo Afonso falou: Nilton, recebe lá o pessoal da América, a América está querendo conversar com você. Então, nós fomos algumas vezes lá no governo conversar com o Nilton e ele falou assim: olha, desde o 7 de setembro, aceite dar uma quitação sem qualquer reclamação para a América, para nós não tem problema, porque nós não vamos mais investir em independência. Então, nós começamos a fazer um trabalho. E pessoas não americanas, como Gamaliel Erbal, que era. Ele, da corregedoria do Estado, nos ajudou muito, fez leis, fez tudo, levou para o Nilton e faltava assinatura do Nilton. E para isso, nós tínhamos que aceitar na negociação uma série de coisas do Independência. Por exemplo, os piores funcionários do Independência entraram no veio como um passivo para o América. O América recebeu a Independência, um aparelho de som quebrado, um monte de coisa, mas. Era uma situação muito boa para nós. Então, o que é que nós fizemos? Chamamos o pessoal do 7 de setembro. Peraí, menino, tira a atenção. Me tira a atenção. Aí nós estávamos falando de independência. Tá? Nós precisávamos pegar a assinatura do governador. E na época, quem era secretário de Estado era Tancredo Naves. Tancredo Naves, todo mundo estava, que era ficando doente. E ele falou assim: eu não levo para assinar, não, porque isso aqui vai ser um suicídio meu. Eu sou candidato a deputado federal, desculpa, deputado estadual, eu não vou ter voto de cruzeirense nem de atleticano. Eu não levo isso. Ainda vetou esse projeto da América. Tudo a ver, nós tentava. Até que um belo dia, uma sexta-feira, no final da tarde, eu, Afonso, dei uma solução. Eu só sei que nós conseguimos o processo, xerocamos o processo, e na semana seguinte mudou o secretário. Nós tivemos uma sorte enorme. Saiu o Tancredo Naves, entrou o Zé Ado, um Belato. E o Belato, quando ele assumiu, nós procuramos o Belato e falamos assim: o Belato, tem esse processo do América, precisa levar para o governador. Ele falou assim: traz para mim na quinta-feira. Eu cheguei lá 1h30 da tarde, o processo na mão. Ele não tinha chegado do almoço. Ele chegou duas e pouco, eu fiquei sentado lá, entreguei para ele o projeto, o processo. Ele falou que ia levar para o governador. Quando foi mais ou menos 6h30 da tarde, ele voltou com o processo assinado. Aí eu disse para o telefone, para o Fonsinho, falei: Fonsinho, vamos na Passete, que eu estou levando a assinatura do governador, ele rescindindo o comodato entre a América, não, desculpa, entre o Estado e o 7 de setembro. Então, com isso, nós podemos agora usar aquele documento que nós temos com o 7 de setembro. Aí chegou lá o Afonsinho, chegou o Marco, chegou o Biju, com uma garrafa de champanhe. Foi uma noite maravilhosa. Assim se deu a transferência não, a rescisão do contrato do governo com o SET. Depois disso, nós começamos a negociação com o 7 de setembro. E nós não podíamos fazer uma fusão, porque, por exemplo, o Atlético Paraná, ele é oriundo de uma fusão de dois clubes de futebol do Paraná. Quando você faz a fusão, ia desaparecer o SET e desaparecer o América. Então, o doutor Bernardo assumiu a parte do Bernardo Vaz de Mello, assumiu a parte jurídica e deu uma ideia maravilhosa, que é uma incorporação do 7 de setembro pelo América. Então, o América adquiriu os passivos e os ativos do 7 de setembro. E é isso, nós ganhamos o independente. Eu lembro que numa situação dessa, o Magno, na época, falou comigo, Zé Flávio, o governador, para não ficar mal com o Atlético Mineiro, passou um cheque para ele. E eu preferia ter esse cheque em mãos do que o Estado, o estádio. Aí hoje a gente fica pensando, né? Se a gente tivesse recebido esse cheque, aconteceria o que aconteceu hoje com o Atlético Mineiro. Subia esse dinheiro, não existe mais dinheiro, e o América pelo hoje. O estádio, desculpa. Entendeu? Essa é a história Teria nada. do Independente. Bacana demais, viu? Nossa, ouvi sensacional. Eu não sei se eu estou falando muito, viu, gente? Não, mas quem tem que Não, falar é não, o não. Tico mesmo, não é a gente, não. O Daniel Drummond está aqui dando um A gente joinha. vai entusiasmar. Não, mas é isso mesmo. São histórias verídicas, entendeu? Eu falo com você, o que eu estou falando com você, você pode chegar do Afonso Celso Alves, ele participou diretamente de estudos, são pessoas que podem comprovar tudo isso. Não, é bacana demais a história de vocês, porque é outra conversa, é outro nível de dirigente, é outro nível de vivência de clube, né? O Humberto tá mandando aqui, boa noite, bom estar com vocês, Humberto Bernardes. O Não, Leandro Bernardo. Mourão também tá aqui com a gente. Olímpio Naves, grande José Flávio, maiores dirigentes da história do América. Olha a linha para a nossa história aí, Olímpio. Olha o nosso livro aí, Olímpio. A Cris Pimentel Carvalho. Cris, você acredita que você seja parente do Magnus, né? Olha, a gente gostaria muito de ter ouvido, de ter tido a oportunidade de ouvi-lo nessa série, viu? É uma pena que ele nos deixou, né? Mas ele está sendo relembrado aqui por todo mundo que tem passado, porque realmente, né? Tá aí, doutor Magno José Flávio, a dupla responsável pelo ressurgimento da América. Marli Miranda, parabéns, José Flávio, você é grande benemérito da América. Nós, americanos, agradecemos a você de coração. Com certeza. Isabela Drummond, orgulho de você, tio. Pessoal aí, marcando presença. Bacana demais. Eu vou aproveitar uma pergunta do Geraldo. O Geraldo, ele, se não me engano, ele é de Arcos. Tá sempre em alguns grupos da América que eu também participo. E o Planeta América vai começar as obras? Sabe de alguma torcida que sabe? Bom, o senhor, acredito que o senhor fique muito feliz com o projeto do Planeta América, né? O que que o senhor pensa? O que que o senhor pensa sobre o projeto Planeta América? Não estamos te ouvindo, acho que caiu novamente. É, deu uma travada aí. É, acho que deu uma travadinha aí, é isso, caiu. É, rapaz. O Zé Alves Aguiar aqui está falando, obrigado também ao Newton e Paulo Afonso. Eu tinha vontade de um dia que o Newton viesse conversar com a gente aqui, que eu sei que ele tem boas histórias, mas não sei se não saberia nem como chegar até ele e nem se ele viria, né, por essas questões políticas e tal. Não sei como é que é isso para ele. Mas se o doutor Newton Cardoso um dia que vier conversar com a gente, saiba que é sobre a América, né? A gente quer, gostaria muito da presença dele. Estamos ouvindo novamente, doutor Zé Flávio. Eu Tá estava vendo? perguntando, estamos ouvindo. Sim. Eu gostaria de saber do senhor sobre o Planeta América. O que que o senhor pensa do projeto? A salvação do América. O América, a vida inteira, teve que vender um jogador a cada semestre para colocar a folha em dia. E com essa mudança da Lei Pelé, ela fulminou muitos clubes, prejudicou muitos clubes e favoreceu muito os empresários, entendeu? Mas o América, ele caracteriza o América é a formação. Você vê que nós temos o Mateuzinho hoje, nós temos o Mateuzão, que está, o América tem 50% do passe dele, que está no Flamengo, que ele é cobiçado hoje pelo Real Madrid, pelo Barcelona. É, ele está com um valor de passe estipulado em 50 milhões de euros. É um menino de 16, 17 anos, entendeu? E que já está na categoria, na sub-17 da seleção brasileira. Nós temos um Vitor Roque, que o Cruzeiro tentou roubar do América, que o América manteve ainda 50%. É um excelente jogador. Tem outros jogadores também que estão na mão de pessoas muito boas, empresários até internacionais, que dão um futuro para o América. Nós não podemos deixar de lado o Topázio com o um trabalho maravilhoso do Ratinho. Lá surgem muitas crianças boas. E o Planeta América vai ser a salvação do América. Nós vamos ter, infelizmente, nós tivemos uma parte lá do terreno invadido, mas às vezes as coisas acontecem não por acaso. Eu tenho um amigo meu que uma vez nos chamou para falar sobre o SESC Venda Nova. E eu fui lá com o Salum e falei assim: Salum, vamos lá chegar aqui no SESC Venda Nova, estão querendo falar conosco. a respeito de um convênio. Quando nós chegamos lá, nós fomos surpreendidos porque o Sérgio Vila Nova falou que queria fazer um negócio com a América. E de todos os clubes aqui, o mais sério era o América. E o que, que o América poderia fazer para assumir o Sesc Venda Nova? Entendeu? Então, o trabalho está sendo feito, porque, de repente, nós podemos, já tem alguma coisa assinada, do América transferir toda a base dele lá para o Sesc Venda Nova, para fazer os jogos, concentração, tudo em Venda Nova, lá no Sesc. Enquanto é isso, a gente faz a início. Isso, acho que travou novamente. A casa do atleta, voltou. E gradativamente chegando lá. Mas é o futuro do América, é o planeta. Não tem dúvida nenhuma. É um projeto maravilhoso, lindo. Nós temos que buscar investidor, porque é um projeto que está alçado em torno mais ou menos de 23 a 28 milhões de reais. Para o América é difícil arrumar isso. Nós temos que buscar um investidor. Eu, particularmente, sou favorável a ter um investidor no futebol da América, que quem sabe ele joga dinheiro lá dentro para fazer esse jogador. Verdade. É, vou passar... Luca, Felipe, você quer fazer uma pergunta ao presidente? Sim, sim. É, eu vi ele contando quando eu vejo ele contando a história da independência, assim, né? É legal porque a gente vê ele contando a história da casa que a gente conhece, né? Só que a minha geração, né, não vivenciou a Alameda, né? E ele falou que ele foi te frequentar. Eu gostaria de saber se ele tem muitas lembranças e histórias bacanas dos tempos, né, de Alameda. Um minutinho, eu vou buscar o telefone ali. Gente, desculpa, eu começo a América, eu fico muito emocionado, sabe? Alô, a gente não para, a gente tem Não, mas tá sensacional, viu? Que o programa de hoje tá muito show. Ouvir essas histórias tá sensacional. Ele caiu novamente, né? Daqui a pouco ele volta. Alameda é engraçado, né? A gente tem pouca referência, né? Eu acho que talvez de nós três eu sou o mais velho, né? Você meu bebê, mais... muito obrigado, eu sou mais velho que você. Não parece, né? Não parece, de forma alguma, não parece. Você é de que ano mesmo, ô jovem? Então, eu nasci em 78, mas eu sou de 97. Ah, tá bom. Tá certo. Eu sou de 79. Fica gravado pra todo mundo ver que, assim, eu tenho um espírito jovem, né? Você vê que até eu sei que é mais novo que eu. Eu acho que eu sou mais novo que você. Ah, não. TikTok, né, cara? Porque o sujeito fica fazendo TikTok. Pessoal, enquanto o Flávio tá voltando, eu queria falar que essa semana nós já temos programas normais do Decadentes, né? Domingo, às 20 horas, estaremos aí fazendo a resenha do clássico, né? América e Atlético. Se tudo ajudar, uma vitória, né? Nossa, se possível. Não dá pra chamar. O que, que não dá pra chamar, moço? Não, não dá pra chamar o nosso programa de normal, né? Não, normal dentro do que é o Decadentes, né? Ah, sim, sim. Dentro do hospício natural que é o Decadentes, quando a gente não tem figuras ilustres, como é o caso de hoje, dos últimos programas, da quarta-feira, né? Mas eu particularmente não tô com muita animação para essa volta, não, sabe? Não tem muito tesão nesse negócio, não. É óbvio que quero ganhar dessa cachorrada, mas não sei se vou comemorar algum título, sei lá, não tá legal, sabe? Não tá... Eu acho que a tendência é voltar para parar de novo, mas enfim. Não sei. Acho que vai terminar. Acho que vai terminar. Ó, doutor José Flávio está de volta. Oh. Agora estou vindo a Letícia para buscar o carregador, e de repente pelo celular fica mais fácil. Então tá bom. Eu tenho muita dificuldade. O senhor ouviu a pergunta do Felipe sobre a Alameda? Não vi. Ok. Felipe, você faz de novo a pergunta, por favor? Você comentou, né, a respeito do Independência, né, que é a casa que a gente conhece, né? É muito legal escutar essa história da casa que a gente, né, hoje, quando eu me identifico pro americano, a Independência já era de posse nossa, né? Já tá passada a escritura em nome da América, tem mais de 20 anos. Só que eu não cheguei a pegar a Alameda, né? Quando eu nasci, a Alameda já era outra construção, né? Já não tinha nem resquício do que ela foi no passado. Você tem boas. Você falou que frequentou a Alameda como atleta. Eu joguei Alameda, joguei futebol de salão na América, joguei até numa parte de futebol de juvenil na América também, de campo. E demais a Alameda. Nossa. Você tem umas lembranças curiosas para falar da Alameda? Algumas vivências que te marcaram bastante lá? Sente saudade? Sim. Eu era menino, e eu voltei a falar com o Volta falar. Eu vim para cá em 1960, eu tinha 14 anos. E me lembrava muito da Alameda. Ela tinha o seguinte, do lado da Francisá, ela tinha arquibancada, era um tipo Independência, era aberto. Então, em U. E do lado do América, do lado ali do Hospital da Previdência, atrás da Santa Casa, Nós tínhamos as cadeiras de marmorite. Atrás das cadeiras de marmorite, nós tínhamos de lado uma arquibancada e nós tínhamos uma tribuna especial, que era de madeira. E uma coisa que me marcava muito, tinha um torcedor do América, chamado Edmur, e ele é irmão do Geroliva, lá do cartório. O Edmur, todos os jogos do América, ele sentava na cadeira dele de madeira, abria uma bolsa grande que ele levava, tirava um guardanapo, forrava a cadeira, tirava outro guardanapo, colocava como protetor acho que ele vinha do cartório para assistir os jogos do América, abria uma garrafa de vinho, põe um pouquinho de biscoitinho de lado ou amendoim, assistia os jogos do América beber vinho, entendeu? Era muito interessante, coisa que marcava. Eu de menino, me chamava atenção naquela figura, entendeu? Era maravilhoso. Mas... E eu lembro que quando eles inauguraram o shopping, passava um tempo e pegou fogo. E quando eles entraram para demolir e para fazer um novo extra, eu fui lá e nós encontramos as cadeiras de marmorite lá no mesmo lugar ainda, uma partezinha dela lá, acabaram de manchar para ampliar mais o shopping, entendeu? E era interessante porque, nesse tempo, tinha o time profissional, o aspirante e o juvenil. O aspirante eram aqueles jogadores que não estavam sendo aproveitados pelo time principal e que faziam as preliminares. Então era um campeonato maravilhoso. Disputava Formiga, Lafayette, o Meridional de Lafayette, o Metaluzina, o Pedro Pouso, o Democrata de Cefagoso, o Bela Vista, o Velo Clube, um monte de clubes que hoje, infelizmente, estão desativados ou alguma coisa, mas era um campeonato maravilhoso. Bacana demais. Os comentários aqui, o Éder Amaral dando boa noite. Quem mais? A Mariana Drummond, tio, exemplo de dirigente e pessoa. Isso é para mandar. O Zé Aldo Oliveira estão lembrando. Desculpa, pode falar. Ela conseguiu perder do marido dela, que é um grande atleticano, hoje virão os agregados tudo para a América. Ah, isso aí é salvação. Eu já avisei minha mulher que quando eu tiver para morrer, quando tiver faltando 10 minutos para morrer, eu vou virar atleticano, só para morrer um deles em vez de morrer o nosso. O Daniel Vieira. Dentre esses patrimônios da América, nós também não podemos esquecer, por exemplo, lá em Santa Luzia. Santa Luzia teve uma participação praticamente exclusiva do Magro. O Magro adquiriu na mão do Pimenta, como é que se chama? Não vou lembrar o nome dele, não. Ele era dono do Santa Teresa, entendeu? E o Magro comprou o CT, a área lá de Santa Luzia, são 260 hectares, 260 mil metros quadrados. Tem uma avenida hoje passando na frente do estádio e o Rodoanel vai passar atrás do terreno do América. Aquilo ali, o Olímpio sempre fala, gente, vamos guardar isso aqui vai ser a menina dos olhos de ouro do América. Aquilo ali não vai ter valor, entendeu? Vai ser caríssimo. Volto a repetir, o América, graças a Deus, ele está entre os times brasileiros com o melhor patrimônio. Nós precisamos arrumar um jeito do futebol, que é o futebol do América que leva todo o dinheiro para ele. E não, se a gente arrumar um investidor que queira investir no América, nós como americanos, vão ficar satisfeitos de ter bons jogadores, de ganhar título. Agora, se o cara vai ganhar dinheiro, se o América também vai ganhar, não importa se ele ganhar mais ou menos. O importante é que a gente consiga preservar esse patrimônio do América, porque eu na época da mudança do estatuto do América, eu até pedi ao doutor Bernardo que colocasse uma cláusula criando o Conselho Consultivo. O Conselho Consultivo ele é formado por ex-presidentes do América. Essas pessoas é que sabem de todas as dificuldades que eles passaram ao longo desses anos. Então, são as pessoas que cuidam do patrimônio da América e sabem a hora que pode fazer um tipo de negociação de patrimônio ou não. Passa pelo Conselho Deliberativo, mas previamente é submetido ao Conselho Consultivo. E o Conselho Consultivo tem, inclusive, poder de veto para determinadas coisas. Entendeu? Então, eu acho muito importante aproveitar todas essas pessoas que trabalharam na América, que sofreram ao longo desses anos na América, que tiveram todas as dificuldades, entendeu? Para... pegar essas opiniões. Isso agrega, né? Porque além de ser o contraponto para várias coisas, garante que não chegue um aventureiro e comece a dilapidar o que deu tanto trabalho para construir. Esse que é o grande problema. Esse que é o grande problema. Exatamente. Entendeu? Foram muitas dificuldades. Muitas dificuldades. Eu não conheço ninguém que tenha pego a América numa situação favorável. Todo mundo pegou a América numa situação muito difícil. Entendeu? Todo mundo ao longo desse tempo. Mas, para mim, um dos ídolos meus, no América, chama-se Ilan Stark. Uma pessoa que ficou como presidente da América durante dois mandatos de dois anos, ou seja, quatro anos, depois, logo depois da venda da Alameda, esse homem, ô gente, tem que ser reconhecido pela América a vida inteira. Outro nome, o Paulo Afonso, era um homem com uma situação financeira muito boa, tinha uma parte comercial no Ceasa, muito bem, é um cara que gastou dinheiro demais no América, e muita gente não reconhece o Paulo Afonso. Eu gosto demais dessa pessoa, a América precisa resgatar essas pessoas. Isso foi muito importante. O Afonso Raso, que foi de jogador, de atleta, presidente, presidente do conselho, presidente de tudo, de honra, é uma história do América, entendeu? Ele tem na casa dele um museu, que é a coisa mais linda, de tudo, tudo, tudo, tudo América, entendeu? São pessoas que têm que ser resgatadas, essa história. Está combinado com o doutor Afonso Celso Raso que quando passar a pandemia, nós vamos lá fazer um programa no museu dele. E eu pediria que o senhor nos convide, e eu pediria que o senhor nos convidasse para nos mostrar o CT, que fosse o nosso Cicerone lá no CT, para a gente fazer um programa. O senhor aceita? Perfeitamente, perfeitamente. A hora que vocês quiserem. Nós vamos fazer um programa lá, o senhor vai nos receber e contar mais histórias do CT. Sim, né? Nós temos hoje, por exemplo, o Salum. É uma pessoa que tem uma história na América maravilhosa. O Salum também está desde a diretoria do Afonso, em 1986. Ele era meninote quando assumiu o Departamento de Patrimônio do América. Entendeu? E eu tive o prazer de, quando eu mexia no futebol do América, era vice-presidente de futebol, eu trouxe o Salum para trabalhar comigo. Um Salum no futebol começou comigo. E hoje ele dá baile, não é, gente? Hoje ele dá baile. Nós somos amadores em relação a isso. Mas é uma pessoa que tem uma história, ele, o Caio, uma história maravilhosa no América, entendeu? Família Salum, nossa, do pai dele, dos irmãos, nossa, a família toda do Salum, os Labozieta, tem muita gente boa. Mas é difícil na América você encontrar um. Eu só conheço na história da gente uma pessoa. Eu só conheço na história da gente uma pessoa que não teve o mandato aprovado, as contas aprovadas. Foi Amador de Barros. Isso foi na época, pouco antes da venda da Alameda. Talvez a necessidade da venda da Alameda tivesse sido por isso. O cara teve, inclusive, a capacidade de acabar com a base do América infantil, juvenil, acabou com tudo. Que é isso? De responsabilidade nossa. É. O doutor Paulo Afonso é um que a gente quer chamar aqui também no programa. Todo mundo sempre fala com a gente que a gente precisa entrevistar ele. O Salum, nós estamos tentando fazer ele vir aqui, mas ele não gosta da gente, não. Eu já mandei alguns recados para ele, que a gente não vai cornetar ele. Nós queremos registrar a história dele e ele tá reticente a vir conversar com a gente, você acredita? Tem muita história. O Paulo Afonso é um cara que realmente precisa resgatar. E o Ilan Star, que é lá do Veracruz, entendeu? É um cara maravilhoso. Pois é, mais um para participar com a gente. A Maria Ângela está aí. Maria Ângela Edmundo Lana Drummond está mandando aí. O América se orgulha de ter em seus quadros um dedicado e fervoroso americano como Zé Flávio. Parabéns, Edel. Não, é a família, né? A gente tem que receber com muito carinho, viu? Thales, você quer fazer uma pergunta ao doutor Zé Flávio? Você está no mudo, meu jovem. Hoje a vez de falar no mudo é sua. Putz. Então, até aproveitando aí essas belas histórias aí, eu queria vir um pouquinho para o presente. O que o senhor está achando do nosso elenco atual? O que o senhor está achando que a gente vai fazer um bom campeonato? Como é que vai ser o nosso campeonato? E o mais importante, você acha que dessa vez nós vamos subir e vamos ficar? É, importante assim, o América começou esse ano de uma situação diferente das demais. Ele começou com uma base pronta, antes lanchou no campeonato mesmo. Ele está em primeiro lugar do campeonato. Se não fosse essa pandemia toda, do coronavírus, o América seria campeão, talvez até invicto. Tinha estrutura e tinha time para isso, entendeu? Eu acho que se ele manteve essa base e se conseguir depois dessa pandemia manter aquele espírito que nós estávamos no primeiro semestre, o América consegue subir esse ano. Agora, você para permanecer na Série A é muito difícil, porque você disputa um campeonato com Flamengo, com Corinthians, com São Paulo, clubes que ganham 200 milhões, 180 milhões, 170 milhões, Atlético Cruzeiro ganha 130, 140 milhões, e o América ganha 28, 29. Então, você monta uma estrutura de time para disputar com os caras. Eu acho que o futebol brasileiro, ele tem um erro. Ele deveria ser como funciona o futebol inglês ou como funciona o basquete nos Estados Unidos. Os 20 clubes, eles têm a renda da televisão dividida igualmente para os 20 clubes. Aí você faz um futebol igual, democrático. O que poderia diferenciar um clube do outro seria o pay-per-view. Se o clube vendeu tantas inserções, tantos contratos, ele ganha mais do que o outro. Mas, pela primeira vez, esse ano, por exemplo, na Série B, vai acontecer um fato diferente, porque pegou-se o valor da Série B e dividiu para os 20 clubes. Então, o Cruzeiro, que caiu recentemente, ele não vai ter o que aconteceu com o Atlético, com o Corinthians, com o Palmeiras, com o Grêmio, com o Vasco, com o Botafogo. E quando caíram para a Série B, eles vinham com a mesma arrecadação da Série A. Então, a chance deles baterem e subir é muito grande, internacional também. Então, esse ano, o Cruzeiro tem duas opções. Ou ele pega o valor distribuído dos 20 clubes, igualmente, como recebe o América, ou ele pode pegar um valor de pay-per-view. É, ele pegar a parte da televisão, vai pegar mais ou menos, eu acredito, o Salute pode dar informação melhor. Já são 3 milhões. Se ele pegar 3 milhões por todo o campeonato, hein, gente? É por mês, não. E se ele pegar, por exemplo, a parte do pay-per-view, ele pode conseguir 7, 8, 9 milhões de reais a todo o campeonato. Então, vai ser um campeonato mais difícil. Entendeu? É, por isso que eu vejo que as chances do Alex são boas. Porque não tem ninguém que caiu esse ano que vai vir com a cota que ele recebia da Série A. Isso é muito importante, porque é uma desigualdade muito grande. Eu acho que o plantel do América tem capacidade de subir. Agora, com respeito a ficar o ano que vem, eu volto a repetir. O América tem que buscar um investidor que cuide do futebol. Separa-se o patrimônio da América e vão investir no futebol. Todos nós, vocês, eu acredito que vocês querem o quê? Bom título, o nome do América em evidência, ganha o título. Você vai preocupar se o jogador pertence ao empresário tal, se ele foi vendido por tanto, se o empresário ganhou 50 milhões, 30 milhões. O importante é o seguinte, você mantém. O Bragantino é um exemplo. O Bragantino hoje vai disputar a Série A de pau a pau, porque tem investidor, tem dinheiro, tem quem está bancando. Quem vai ganhar dinheiro, não importa. O torcedor do Bragantino lá está querendo o quê? Título, está satisfeito com o time da Série A, se ele disputar a final está maravilhoso, para que ele quer mais? Eu acho que é importante. Nós estamos programados uma reunião do Conselho Deliberativo da América, virtual, onde vai ser falado sobre clube e empresa. Entendeu? Eu acho muito importante. Nós todos americanos, nós temos que baixar um pouquinho a bola. Vamos pensar nisso. Aquelas pessoas que querem que a América seja um time de permanentemente na Série A gente não consegue fazer sem recurso. É muito difícil. Quando você monta um time para a Série A e, infelizmente, você cai, você traz um passivo da Série A muito grande. Isso prejudica muito o ano seguinte de qualquer administração, entendeu? Essa é a minha ideia. Tá certo. O Leandro Mourão está falando sobre o time de 90, Silvio, Jatobá, Everton, e está falando aqui numa lenda urbana. É verdade que nessa época, em 90, o Atlético convidou para ser diretor de futebol? Teve essa história mesmo? Foi verdade. É, nessa época, nós trouxemos o João Leite, o Procopio era o treinador de futebol, falou: Procopio, vamos fazer um time para ganhar. Nós trouxemos João Leite, trouxemos Jatobá, que é a seleção brasileira, veio do Paraná. O Silvio descontou no Uberaba, e nós compramos o passe dele. Na verdade, o passe do Silvio foi até comprado por mim. É, o Palinha, nós juntamos uns 4 ou 5 pessoas, compramos o passe dele lá do Santa Teresa. Eu trouxe o Everton, jogava no futebol japonês. Muita gente fala assim: como é que vai trazer um jogador do Japão, que lá no Japão vai jogar no América? E ele veio, entendeu? Nós montamos o seu time. Ronaldo Luiz, o Euler era reserva. O Euler era reserva desse time. O Euler, tem um fato interessante. Quando o Venda Nova ia montar a concentração dele, ele me procurou e o Henrique. Falei assim: nós queremos montar a concentração lá, nós temos jogadores, o que é que vocês podem fazer? Então nós trocamos, o Euler sabe disso, no livro dele ele escreve. Nós trocamos 12 delícias, 24 colchões, geladeira, bebedor, fogão, gás, botijão de gás, por 11 jogadores. Deu o Euler, deu o Gutenberg. E vieram outros jogadores. Imagina bem. Essa história é interessante. Eles foram trocados por material da montagem da concentração. Mas voltando a 90, um time maravilhoso. Nosso time um time que foi campeão. Na sequência, foi campeão. Ah, isso eu fui convidado. E nessa época, realmente, eu estou te falando, porque eu fui chamado lá no Atlético. Ele me levou para o Afonso o Minhoca. Afonso Paulino. Ele falou assim: Zé Fábio, você saiu do América, sai. Eu tive um problema no América, saí. Me afastei do América em 90, entendeu? E ele falou assim: eu gostaria que você viesse dirigir o futebol do Atlético. Eu falei assim: não tem nada a ver, pô. Eu sou americano. Eu não posso. Absolutamente não. Você vem pra cá, você me fala do jeito que você quiser. Se você quiser ser profissional, eu falo assim: não. Eu não tenho. Meu compromisso é América. Eu não posso absolutamente passar por cima desses meus princípios e vir ser diretor de futebol do Atlético. Não, você pensa aí que nesse dia eu estava lá, quem entrou, ele falou, não, isso aqui vai ser o nosso diretor de futebol, até bom que você já comece a conversar com ele. Era o Clebão. Primeiro contato do Clebão, eu vi como é que foi feita a negociação todinha. Eu falei, Afonso, eu vou falar com você, te agradecer muito, mas infelizmente é isso que eu falo com você. Uma pessoa, o Procopio Cardoso é uma pessoa que assistiu pessoalmente essa minha conversa com o Afonso Paulinho, mas não tinha nada a ver eu ser dirigente do Atlético, ou remunerado ou não remunerado. O Brunão está perguntando aqui também para mim sobre... dizem que o pessoal do Atlético foi lá no Lana Drummond para tirar a ideia para o CT dele, você conhece essa história aí? CT do Atlético, nós visitamos, eu vou te falar que o Atlético fez o CT dele lá em Venda Nova, e a pasta base, por exemplo, eu fiz questão absoluta. Nós participamos agora do projeto. Como chama, gente? Isso que nós falamos, senhor. Planeta América. Mais América. E nós fizemos questão de conhecer o Atlético Paraná. Nós fomos no Atlético Paraná, entendeu? Nós fomos lá no Atlético. Procuramos visitar para entender qual a ideia que a gente queria trazer para o Atlético, para o América. E o arquiteto que fez o projeto do estádio do Atlético, o Michel Bernardo, tem um sobrenome diferente, pouco não sei o quê, entendeu? E ele fez o projeto da construção do Atlético. Falou com o pessoal do Atlético, falou assim, olha, o Planeta América do América vai ser um dos melhores projetos do futebol brasileiro. Você imagina bem, nós temos hoje na Pampulha 120 mil metros quadrados. O futebol, o América, não, desculpa não, 120 não, 120 para a base, só para a base. O Lana Drummond, ele tem 58 mil metros quadrados. E a base... Ele ocupou os 90 mil metros quadrados que foi negociado lá no Boulevard, numa permuta de parque do Boulevard, e 90 mil metros quadrados, mais os 10 mil metros quadrados que eu falei que nós compramos por último na prima do Afonso Raso, e 20 mil metros quadrados naquela casa do Atlético que foi comprada na família do criador de cabo que tinha ali, gente. A Zamora. Então, a Zamora. Então nós temos só da base 120 mil metros quadrados. Então, o América vai ter, acho que são 12 campos de futebol, entre profissional e base. O projeto é uma coisa mais linda, entendeu? É maravilhoso. O Lorenzo Franca... O CT do Atlético é totalmente diferente. Aí, respondendo, desculpa, até com a minha filha ter me falado aqui. Porque o projeto do América, ele é plano. A parte da base, ele vai ter uma continuidade. O Atlético, não. Lá em Santa Luzia, se tiveram que cortar muito um barranco lá, e lá ficou distante de um campo para o outro. Tem, mas está mais... O do América vai ser mais mil vezes melhor, mas mil vezes melhor. O projeto é lindo mesmo. Todo mundo está muito ansioso, né? Lindo. O Lorenzo Franca está aqui, ó. Zé, conta a história do Fred que iria ser dispensado. Conta, você tem essa história aí? Tem sim. Futebol é uma coisa, né? As pessoas às vezes esquecem. Né? E eu fiquei muito emocionado uma vez. E quando o Fred estava na seleção brasileira, numa entrevista dele, na Copa do Mundo, e eles perguntaram, e aí, Fred, como é que você foi? Como é que você começou no futebol e tudo? Ele falou assim, eu tive algumas pessoas que me ajudaram, mas não posso, por exemplo, esquecer nunca do Zé Flávio Lana Drummond, porque o América ia me dispensar, e eu ia voltar para a minha terra, e ia largar a carreira, e ele me chamou o pessoal, falou, faz o contrato profissional com o Fred, entendeu? Palavra dele, ele reconhecendo isso, num programa que estava falando sobre Copa do Mundo. Então, a gente fica satisfeito da gente ser lembrado por um fato que aconteceu, porque nós acreditamos no Fred. Nós achávamos que realmente... E olha o que o Fred virou. Não vamos falar no Fred hoje de 30 e tantos anos, não. O Fred foi um grande artilheiro na América. Todos os clubes que ele fez, no Cruzeiro, no Atlético. E o Fred, ele foi, durante muito tempo, o autor do gol mais rápido do futebol mundial. Ele é uma pessoa muito importante, então eu fico satisfeito da lembrança dele. Eu confesso que eu nem lembrava mais, mas a gente fica satisfeito, porque no futebol, às vezes, as pessoas esquecem metade, né? Então, é a coisa que me marcou muito. Recentemente, eu recebi um telefonema do Palinha. Palinha, hoje, ele tem um clube de futebol em Portugal. Ele ganhou a terceira divisão, passou para a segunda divisão e está montando time. E o Palinha é um cara que pouca gente sabe, mas o Palinha foi o primeiro... atleta do América que chegou no CT, lá no Lana Drummond, com um carro, ele tinha um Chevette, velhinho, que nós damos para ele na época, deu para ele como luxo. Então foi o primeiro carro que entrou dentro do CT do América, que foi o Chevette, do Palinha. Hoje, chega lá e eu consigo ver esse tipo de carro, Alfa Romeo, entra tudo. Então a gente que conheceu lá também com as dificuldades, sabe? Complicado. Doutor Zé Flávio, já estamos aí com uma hora, quase uma hora e dez de programa. Eu queria mais uma vez agradecer o senhor ter aceito o convite. Foi uma conversa, passou voando, porque o senhor é muito bom de papo, contou histórias muito boas. Eu queria que o senhor mandasse um recado final à torcida americana, né, que está aqui nos ouvindo nessa casa só de americanos, que é o Decadentes. Muito obrigado mais uma vez. Eu gostaria de dirigir ao torcedor e confie no trabalho, confie na administração. O América, ele profissionalizou, ele tem um superintendente que trabalha hoje, o América hoje tem a situação toda em mãos. O América não sabia quem devia, quanto devia e a quem devia. Hoje não, o América tem tudo em mãos, é um trabalho muito bem feito ao longo desse tempo, e nós temos uma eleição esse ano. A única coisa que eu peço é que a gente faça uma chapa de consenso. Nós vamos começar um campeonato brasileiro agora em agosto e vamos terminar em fevereiro. E nós temos uma eleição marcada para outubro. O que a gente pede é que não haja duas chapas concorrendo, porque nós vamos prejudicar o América. Vamos fazer uma chapa de consenso, ou vamos prorrogar o mandato da chapa atual, ou vamos adiar, que seja, as eleições, mas não vamos deixar que esse processo eleitoral atrapalhe o andamento do campeonato, vai pegar no início do campeonato. Então é muito importante isso. E pedimos à torcida que incentive, que leve pessoas para a Independência, que compre o ingresso, que ajude. Esse ano, eu tenho certeza que vai ser um ano muito difícil, porque o patrocínio acabou, nós vamos disputar porção de jogos aí, não sabe se vai ter torcida ou não. As dificuldades são grandes. Então, dessa vez, nós precisamos de uma ajuda muito, muito forte dos jogadores, da comissão técnica, da torcida, o maior número possível de torcedores que aderem ao projeto torcedor, sócio-torcedor. Vamos ajudar o América, isso é muito importante. Nós vamos subir e vamos fazer tudo para continuar na Série A. Eu queria agradecer o convite para vocês, me coloco à disposição para qualquer coisa, se vocês quiserem conhecer, fazer uma volta lá no estádio, a gente estava, só vocês marcarem o dia, tenho certeza absoluta que com mais prazer eu irei. Entendeu? Eu agradeço mais uma vez a oportunidade que me deu e peço desculpa se algumas vezes aqui, em algum momento, nós ficamos fora de ar, porque eu confesso que eu sou nulo, eu sou analfabeto em tecnologia. Não, mas foi ótimo, deu tudo certo. Isso é mais importante. Não foi a ajuda da minha filha, Letícia. Aqui eu estaria totalmente Letícia, perdido. Muito obrigado, Letícia. Muito obrigado, estamos às ordens. Eu que agradeço em nome do Decadentes, em nome da torcida americana, doutor Zé Flávio. Eu queria convidar todos, a partir de domingo nós voltamos ao nosso costume de fazer sempre um programa após os jogos. O programa de domingo será novamente às 20 horas de domingo, no nosso canal do YouTube, também no Facebook. Nos acompanhem e muito obrigado, continuaremos também com as entrevistas, provavelmente agora com uma frequência um pouquinho menor, mas continuaremos com as entrevistas porque a gente precisa documentar a história da América. Boa noite, boa semana. E um grande abraço a todos. Abraço, pessoal. Falou. Obrigado.